Não morreu, não terminou, não é o fim, não acabou. Deixa pensar que eu te esqueci, que você perdeu, que é o seu fim. Mas eu cheguei, eu vou agir, o que eu falei, eu vou cumprir. Deixa pensar que acabou, eu vou surpreender até quem desacreditou. Mas eu cheguei pra operar, eu vou agir, eu vou curar. Eu vou chegar primeiro e vou ressuscitar. Está chegando o tempo de cantar. Chegou o tempo, eu estou escrevendo uma nova história. Eu estou te curando e restaurando agora. Você irá sorrir onde você chorou. E o tempo de cantar chegou o tempo. E vai surpreender o que eu vou fazer. Não pense em desistir antes de acontecer. Eu vou fazer além do que você sonhou, bem maior do que imaginou. Mas eu cheguei, eu vou agir, o que eu falei eu vou cumprir. Deixa pensar que acabou, eu vou surpreender até quem desacreditou. Mas eu cheguei pra operar, eu vou agir, eu vou curar. Eu vou chegar primeiro e vou ressuscitar. Está chegando o tempo de cantar. Chegou o tempo, eu estou escrevendo uma nova história. Eu estou te curando. Eu vou curar, eu vou chegar primeiro e vou ressuscitar. Está chegando o tempo de cantar. Mas eu cheguei.